O nome deste programa é Cá Se Fazem, Cá Se Tocam. E aproveitando o lógico popular do Cá Se Fazem, Cá Se Pagam. Hoje temos um outro que nos vem à memória a propósito daquilo que é este magnífico trabalho. E já vão perceber porquê. Tendo em conta que na semana passada estivemos com a Teresa Tapadas, e a Teresa Tapadas, na altura, fez muito bem aqui um elogio àquele que era o diretor musical, e falávamos de Armindo Neves. Dá-se a coincidência, até porque tem promotores diferentes, de que o trabalho que destacamos esta semana, e aí sim há alguma sequência, porque falamos de fado também, ainda que algo diferente, e já vão perceber, sendo que aqueles que são mais atentos já vêm ouvindo estes temas aqui na Boa Nova, e em que se introduz o violino para se cantar fado, e acho que não estou a cometer nenhum erro quando digo cantar fado. Vamos ter aqui uma simbiose de, até de países, sendo que se trata de uma polaca que vem a Portugal fazer este tipo de trabalho. Trabalho esse que, desde logo, para quem tem a oportunidade de ouvir estes temas, como já ouviu aqui na Boa Nova, e eventualmente não tenha o disco, mas quem ouve estes 9 temas fica... é curiosidade para mais. Já foi isso que já me disseram pessoas que já conheceram o álbum, e embora quase estamos a começar pelo fim, é a primeira pergunta que temos para Natália Juszkiewicz, e estou a dizer muito bem, é um nome polaco, se apaixonou por Portugal, e a quem desejamos as boas-vindas aqui à Boa Nova, e está ao telefone connosco, e a primeira pergunta que temos para fazer é isso mesmo: isto é um primeiro que vai ter sequela, ou ainda não teve a oportunidade de pensar nisto? Antes de mais, muito bom dia a todos e gostava de agradecer o vosso convite. Posso dizer que obviamente, já penso nos eventuais futuros trabalhos. Aliás, mas este trabalho é recente. Disco em si, porque o projeto Um Violino do Fado já tem há cerca de 2 anos. Portanto, nunca se sabe. Vamos ver. Espero bem que sim. Espero que com este tipo de resposta e esta abertura já tenha deixado alguém satisfeito lá em casa, que esteja a ouvir, de ter a percepção de que é um bocado como o Star Wars. Teremos mais uns episódios e mais à frente vamos andar para trás. Realmente que gostava muito, mas o disco foi recentemente em dezembro foi lançado e encontra-se neste momento nas lojas há cerca de 2 semanas, portanto posso dizer que, embora todo o projeto já tenha 2 anos, mas tudo está no começo, e logicamente que desejaria muito de contar com uma continuação, claro que sim. Thank you. A Natália fica com a percepção de que, agora que existe um formato físico, ou seja, um disco que lhe está associado, atingiu um outro patamar. Este disco pode potenciar que este seu trabalho, como diz, tem tido 2 anos, chegue agora a um outro público que o vinha desconhecendo. Cada 2 anos atrás foram gravados inicialmente os 2 temas. Uhum, falamos da canção do mar e com que voz. Com que voz, e aliás, exatamente com o tema com que voz foi também filmado o primeiro videoclipe. Uhum. E gravamos estes temas porquê? Como experiência para exatamente verificar ou perceber de que forma o público, os ouvintes vão aceitar desta forma um bocadinho arriscada, se assim se possa dizer, de sentir o fado, porque tudo nasceu, no fundo, a minha modesta homenagem ao vosso fado, uma forma que eu não sei cantar, resolvi substituir a voz de fadista nas cordas do meu violino. Felizmente, logo desde o início, recebi uma resposta, aceitação muito, muito boa, muito, muito, muito simpática, aliás, mesmo superou as minhas expectativas, porque logo na base do primeiro videoclipe recebi o prémio Revelação do Fado, o melhor projeto do 2010, na Cala de Leiria. Portanto, isto foi um facto muito encorajador, que me deu motivação e força para continuar e para gravar os restantes temas. E ao longo destes 2 anos tivemos o prazer e possibilidade de apresentar o projeto nos vários espetáculos, tanto em Portugal como também, o que é, penso que é interessante, levamos o projeto para o Macau e tocamos juntamente com acompanhamento com a orquestra chinesa a tocar com instrumentos tradicionais chineses. Foi um concerto organizado no âmbito das comemorações dos 500 anos da presença portuguesa no Oriente. E foi uma fusão extraordinária. O polaca a tentar cantar o fado no meu violino. E com aquela fusão e da sonoridade dos instrumentos chineses, mas felizmente resultou muito bem. O que pode estar a despertar uma curiosidade nas pessoas que nos estão a ouvir, e é natural que assim aconteça, é que o que é que faz com que uma pessoa do norte da Polónia, que ali segue os seus estudos académicos na área do violino, onde se, aliás, tira um mestrado nessa mesma especialidade de violino clássico, que circunstâncias fazem com que a pessoa chegue a Portugal e cá se decida fixar? Eu passei... O destino, Portugal foi sempre o destino que gostava de aprofundar, e fiz um pedido aos meus pais se podíamos visitar Portugal, e passamos aqui uma semana de férias. E posso dizer que foi um impulso, uma fascinação que eu logo desde o início senti, tanto pelas maravilhas do país, ao nível das paisagens e natureza, mas sobretudo a enorme simpatia e a abertura dos portugueses. E naquela altura, que pela primeira vez tive um contacto assim direto, mais intimista com o fado, porque fado tem muitas admiradoras também na Polónia. Uhum. E pela primeira vez ouvi fado há 13 anos atrás, que moro já em Portugal há 12 anos. Eu lembro-me perfeitamente ouvir concerto na televisão do Carlos do Carmo, e fiquei mesmo comovida, porque o Carlos do Carmo conseguiu por a cantar mesmo o público polaco, Lisboa, o fado de Lisboa, menina e moça, que foi, criou-se uma energia e um concerto fantástico. Passado um ano, tive, como todos os turistas fazem, visitamos com os meus pais uma das típicas casas de fado em Alfama. E na altura não sabia nenhuma praticamente palavra em português. Uhum. e sem perceber portanto, a letra e as palavras, ficamos mesmo profundamente comovidos e sensibilizados, porque o que para mim é mais essencial no fado é exatamente toda a carga emocional e o sentimento, isto que faz do fado que se torna mesmo universal, e que mesmo os estrangeiros ficam muito, muito tocados e sensibilizados. E lembro-me que esta mensagem que na altura ficou transmitida. Mas não desde o início que pensei em tocar fado no meu violino. Posso dizer que este projeto tive que passar por esta fase de amadurecimento. Uhum. Se calhar tem a ver, não se calhar, é mesmo, tem a ver com a minha própria vida, a vivência, e tive que passar por certas experiências para depois, posteriormente, mais tarde, poder transmitir, expressar os sentimentos do fado, se calhar numa forma mais verdadeira, por ter possibilidade de sentir na própria pele certos sentimentos e experiências. Viva, um mundo de emoções. A Canção do Mar é um tema, provavelmente dos que aqui têm, mais tradicional, que eventualmente já teria até contacto ainda antes de chegar a Portugal. São N as versões de uma música que nasce em Portugal por Ferrer de Andrade, mas que muitos conhecem por este mundo fora, alguns sem saber que tem uma origem portuguesa. A ligação com a Polónia, de que já aqui abordámos uma outra vez, aqui num destaque de semana, com Beto Betu, que não sei se eventualmente o nome lhe diz alguma coisa, um autor português. Inclusivamente alguns concertos com ele. Muito bem, ele colabora com a Ana Maria Jopec, não é? uma sua compatriota, e onde o Beto Betu tem tido alguma aceitação também, não só na parte de percussão, onde ele se iniciou, mas muito agora também com a guitarra portuguesa. E isto vem a propósito de perguntar-lhe que pontos de contacto, uma vez que aproveitamos ter uma placa hoje no nosso programa, que pontos de contacto vê da cultura portuguesa com a cultura polaca que possa suscitar aos polacos um interesse tão, tão grande por aquilo que é tão genuinamente português, como é o fado? Sim, exatamente. O que eu sempre repito, que eu sempre reparei nas muitas analogias e muitas coisas muito parecidas entre nossos povos. Existem muitas semelhanças nas nossas mentalidades. Se calhar, certa nostalgia, melancolia, tem a ver que maneira de sentir muitas vezes é muito parecida. Por isso também foi para mim, facilmente adaptei-me à vossa maneira de estar e à vossa cultura. E se calhar por isso também o fado é muito apreciado na Polónia, no fundo, porque... obviamente que há diferenças culturais, mas eu acho que há muitas semelhanças também. Agora vamos aqui falar daqueles músicos que acompanham e, precisamente, também da direção musical a cargo do Armindo Neves. E como é que chegou a estas pessoas, ou foram, enfim, aqueles instrumentistas que foram, entre aspas, tropeçando no seu caminho conforme ia assimilando o que era o fado? É exatamente. Tive o privilégio ao longo deste processo todo de colaborar com excelentes músicos. E Armindo Neves, além de excelente profissional, que ajudou-me na parte de direção musical dos dois temas que constam no disco, porque os restantes têm direção musical do Carlos Alberto Muniz. Uhum. Os primeiros temas que gravámos com Luís Guerreiro, Toneto, Vasco Sousa, uhum, foi sugestão do Armindo, embora eu já conheci os músicos, e depois tive a possibilidade de colaborar com os outros, com o excelente guitarrista Paulo Valentim, uhum, viola de fado Bruno Costa, viola uhum baixo Rodrigo Serrão, e são, aliás, estes três músicos que me acompanharam também no concerto em Macau. Portanto, posso dizer que tive a sorte e grande privilégio e tenho de colaborar com excelentes músicos. Eu tenho também a possibilidade de trabalhar colaborar com o guitarrista José Duarte, que já fizemos em conjunto vários espetáculos. Há pouco falou então no Carlos Alberto Muniz, que curiosamente, e também vamos aqui divulgando aquilo que de novo há, tem um novo trabalho também, muito ligado àquilo que é a lusofonia, portanto é bom que os nossos ouvintes estejam atentos. Thank you. Portanto, falamos aqui já do aspecto musical, das pessoas que a acompanham. E agora vamos falar de outros aspectos que têm muito a ver também com aquilo que já disse há pouco, que, da paixão que tem pelas paisagens, pelo país em si. E vem gravar uns muito interessantes vídeos. Curiosamente, um deles a reconhecia como sendo paisagem em Lagos. Temos, portanto, essa paixão em comum da bonita cidade de Lagos, Algarvia, portanto. E onde destaca muito bem aquilo que são as paisagens. Também teve essa vontade de associar à música essa sua paixão por aquilo que é o país em si? Claro, porque para mim a música não são só simplesmente as notas, mas tento sempre transmitir tudo o que se passa à minha volta. Portanto, são tudo o que eu vejo, tudo o que eu ouço, tudo o que os outros podem me transmitir. Tudo isto faz parte da música, e quando toco todos estes sentimentos e emoções em conjunto, integram-se e fazem parte e influenciam isto como posso interpretar a música. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o mar, porque nasci na Polónia, na costa do mar Báltico, portanto água, o mar, o oceano, é o elo que faz uma ligação muito forte, muito profunda entre Polónia e Portugal. E ao longo destes anos todos, tanto por causa da vida profissional, dos muitos concertos que fiz com as orquestras, porque tive também possibilidade e privilégio de colaborar com todas as orquestras em Portugal. Uhum, a Caixa do Norte, a Gulbenkian, a Sinfónica Portuguesa. Sim, portanto, posso dizer que colaborei com praticamente todas as orquestras em Portugal e também fiz concertos com música de câmara, com trios, quartetos, também atuei como solista, mas com música clássica. Portanto, tive a oportunidade de conhecer muito bem os recantos de todo Portugal. Portanto, tem a ver com a minha vida profissional, mas não só, porque o que a minha paixão, o que eu gosto mesmo fazer nos tempos livres, quando tenho possibilidade, é viajar, e muitas vezes sem um destino definido, é mesmo descobrir os novos lugares maravilhosos, e Portugal é um país que embora não ser muito grande, mas é muito rico e variado ao nível das paisagens e natureza, muito variada. E com essa conversa, deixa-nos aqui o mote para a fase dos desafios, que nós temos sempre três para quem se estreia aqui na Boa Nova. E começo desde logo por lhe perguntar, nesses seus passeios por Portugal, já conhece Serra da Estrela? Sim, já então, conheço. Então já esteve bem perto do Oliveira Hospital. Eventualmente esteve cá na cidade, não? Não, infelizmente não. Mas... então pronto. Então está, começa por aqui o desafio. O primeiro é este. Imagine que vem ao Oliveira Hospital dar um concerto, de que teríamos muito gosto. E que quem a convida e está a organizar esse concerto lhe diz que pode escolher duas pessoas, ou dois autores, para virem consigo para esse concerto. Do panorama da música em português, quem é que escolheria? Obviamente de gostava de convidar alguém do meio do fado, e quem eu admiro muito é a Marisa. Como desenho a ser de uma aventura que pode ou não ficar por toda a vida. Diz que sentes como eu, promete, jura. O outro fadista, assim, se falarmos, que eu admiro muito, é o Camané. No escuro tu insistes que eu não presto. Eu juro que falta a parte melhor. Um beijo acaba com o teu protesto. Amanhã conto-te o resto. Boa noite, meu amor. Muito bem, então Marisa e Camané estariam consigo aqui no Verde Hospital. Agora vamos ao segundo desafio, um bocadinho diferente. Sim. Imagino que vem alguém da cena internacional, portanto, de um outro país, vem fazer o concerto aqui a Portugal, e quando cá chega dizem, mas eu em Portugal não prescindo de ter a colaboração da Natália Iskiewicz. Ora bem, de quem gostaria muito que partisse um convite para participar com ele em Portugal num concerto? Ele ou ela? Talvez é uma cantora que felizmente tive a possibilidade de cruzar-me com ela num concerto em Varsóvia, mas já há muitos anos atrás, que é francesa, Emma Chatelain. Vamos ao terceiro e último desafio. Imagine que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que a chamam e dizem, olha, gostaríamos de ter nesse disco de tributo uma versão de um tema dessa banda, ou autora, ou cantor, feita por si. Ora bem, que disco de tributo gostaria de integrar e, já agora, que tema que escolheria? Pergunta, não é nada fácil. Por isso é que se chamam desafios. São mesmo desafios, porque, aliás, para já é sempre para mim difícil responder que, por exemplo, que fado favorito, que uhum. Qual é o meu fado favorito? É uma resposta, é uma pergunta extremamente difícil, que tudo depende do estado do espírito em que me encontro e tenho alguns favoritos, mas assim um. É dificilmente poderia escolher, mas dentro do meio do fado, obviamente que bem, eu até não atreveria a me dizer, não tenho coragem de responder, mas o artista do fado, que é da minha maior admiração, obviamente que é a Amália. Uhum. Portanto, numa forma muito modesta, posso dizer que se calhar é mesmo esta artista que eu gostava de escolher. Atributo a ela e homenagem à Amália. Muito bem. E quer pensar num tema? Sendo que grande parte daquilo que tem aqui neste seu disco, a Amália cantou. O caso do Barco Negro, o Neapreço que fez, a Casa Mariguinhas, o Foi Deus. Se calhar escolheria Lágrima. Lágrima. Lágrima, que é um tema para mim muito especial, uma espécie mesmo, é uma oração, portanto, é Lágrima. Cheia de penas, cheia de penas me deito, e com mais penas me levanto, no meu peito, já me ficou no meu peito. O jeito de te querer tanto. Thank you. Natália, temos aqui, assim, na algibeira, esta questão. E eu comecei a introdução dizendo que a Natália canta o fado com o seu violino. E era uma provocação para retirar o termo de toca. O facto de cantar sem voz, mas enfim, usando esse instrumento, permite também que ajude a internacionalizar o fado. Ou seja, aquela pessoa que nas Ilhas Canárias, no México, ouve um fado e que não percebe o português, eventualmente, ao sentir que ele, o treinado daquilo do violino, consegue assimilar mais facilmente a mensagem, uma vez que a palavra não perceberia, mas o som do violino não lhe passa despercebido. Assim, como sempre repito, eu tento cantar fado no meu violino. Aliás, acho que um violino é um instrumento muito específico, que de uma forma relativamente fácil consegue imitar a voz humana. É um instrumento que pela específica sonoridade, imita a cantora ou cantor, portanto facilmente consegue transmitir as emoções e os sentimentos. A sua pergunta, penso que pelo facto que a minha interpretação e a minha forma de cantar não tem a letra, cada pessoa pode imaginar a mensagem e interpretar e se calhar tentar escrever as próprias letras e própria história da cada um dos temas do fado que eu toco. E penso que este projeto é mais uma prova que o fado é muito universal e tem vários admiradores em todo o mundo. E o meu objetivo é levar o vosso fado e divulgar e promover em vários países. Eu já várias vezes usou aqui o termo do vosso fado. E eu vou corrigi-la. Não acha que o fado também já é seu? Eu digo o vosso. É uma forma de respeito. Muito bem, percebemos. De homenagear fado, apesar de ser o património mundial do UNESCO, continua e é parte da cultura portuguesa. Eu digo o vosso de uma forma modesta, dizer que não sou portuguesa, sou polaca, mas obviamente que sinto que fado faz parte está mesmo dentro do meu coração. E ó, passado estes todos os anos em Portugal, são 12 anos, eu posso dizer que me sinto metade portuguesa, metade polaca. Uhum. Aliás, é uma planta híbrida que se chama portulaca mesmo, que tem várias flores muito coloridas. Portanto, ou dizer vosso fado é mesmo homenagear a vossa cultura e o fado, mas obviamente que eu sinto que é muito meu também. Permita-me então homenageá-la a si e dizer-lhe que já atingiu aquilo que é a alma do fado e, como tal, tem toda, ou terá toda a prerrogativa de poder dizer o nosso fado. E então acho muito bem que lhe fica também muito bem assumir que o fado faz parte da sua maneira de estar e de ser. E claro que não vai ficar a quem possa em casa ouvir-nos, e seguramente também que venha a comprar o disco, não vai ficar à margem, ou seja, vai perceber que há aqui muito de verdadeiro no seu trabalho. Portanto, não é alguém que vem de fora tocar o fado, é alguém que primeiro percebe o fado e então sim vem a interpretá-lo. O fado não nasceu logo desde o início da minha estadia em Portugal. O projeto nasceu passado 10 anos em Portugal, que eu tive a possibilidade de aprofundar e perceber e sentir mesmo a essência dos portugueses, da cultura, do espírito, da alma dos portugueses. E mais uma vez repito que vejo muitas semelhanças nas nossas culturas, entre cultura e alma portuguesa e polaca. E para mim, fado exatamente é uma maneira é um sentimento, numa forma geral é um sentimento, mas se calhar a conjuntura dos vários sentimentos que o ser humano consegue transmitir e consegue sentir. É, não só tristeza, desgosto, sofrimento, mas também alegria da vida, paixão e amor, obviamente. Que está editado, portanto está aí para venda. Quem acha que vai ser, entre aspas, o consumidor deste seu trabalho? Eu não posso definir penso que posso dizer que felizmente ainda antes do disco ser editado, portanto depois de cada espetáculo fizemos, contamos o que nos deixou muito felizes com uma resposta e com contacto com um público muito próximo, recebemos vários elogios, que é muito bom, é muito motivador e dá muita força. Eu não posso dizer que tipo de público, porque são todas as pessoas que sentem que a minha maneira de interpretação do fado consegue chegar às almas e aos corações destas pessoas. Portanto, eu não posso definir objetivamente, assim, um grupo de pessoas, porque as pessoas que falaram comigo sempre depois dos espetáculos, eu senti mesmo que o que é mais importante, porque eu acho que nos espetáculos, o espetáculo não é só do músico e da artista, é o espetáculo, é uma conjuntura tanto da pessoa que interpreta, mas também da captação do ouvinte, cria-se uma energia muito especial entre dar e receber. E, portanto, eu não posso definir grupo de pessoas. Podem ser e todas as pessoas. Mas têm consciência, como nós julgamos, de que também o facto de introduzir aqui o violino no fado, ao mesmo tempo também alarga o leque de pessoas que possam vir a gostar do fado? Tenho esta consciência, porque, como falamos há bocado, pelo facto que também não tem letra, torna-se mais universal, ao nível também mundial, porque aquela, não digo barreira, mas é mais universal, porque não tem letra que eventualmente podia não ser percebida pelas outras pessoas nos outros países. E, assim, é um fator que às vezes afasta as pessoas de ouvir, não é? Porque não percebem e desligam ainda antes de conseguir assimilar alguma coisa, não é? E o violino também pode ser facilmente... há vários admiradores do violino como um instrumento clássico, se assim posso dizer, erudita, porque assim é globalmente reconhecido. Uhum. Portanto, também este fator... Também pode ajudar, claro. Mas o que é mais principal e importante para mim é eu toco, transmito as minhas emoções de uma forma mais pura que consigo, do fundo do coração, e o resto vamos ver. Eu procurei, para me explorar para esta conversa, o que foi sendo escrito sobre si, até que sou sincero, apenas o primeiro contacto que tive com o seu trabalho foi já na presença deste disco. E das coisas que fui lendo, há uma que não posso já transmitir aqui e que descobri inclusive num livro de visita a dar conta do seu trabalho, e que diz isto: sou neto de Alfredo Marceneiro, estudo e divulgo o fado em todas as suas vertentes e tive a oportunidade de ver o extraordinário videoclipe onde canta o fado com o violino. Muitos parabéns. Quando uma pessoa como a Natália lê isto, qual é o sentimento que lhe desperta? Sentimento de grande felicidade, e eu sempre quando isso, ouço isto, tanto quando recebo mais das pessoas que me tentam transmitir as emoções e agradecimentos, fico mesmo comovida. E neste caso, sabe, é um elogio enorme da pessoa que é purista de fado. É uma enorme felicidade e motivação para não desistir e para continuar. Eu, aliás, eu tive o contacto do neto de Alfredo Marceneiro desde do início, quando o projeto começou, há dois anos, quando saiu o primeiro tema, e deixou-me mesmo muito, muito feliz. E o outro fator que se calhar é uma informação para mim muito importante, que para mim foi uma honra, é ser integrada num livro, antologia de fado do Samuel Lopes, que é autor do livro Fado Portugal, 200 anos de história de fado. É um livro que inclui dois discos, um com os temas do fado tradicional, outro com fado contemporâneo. Eu tenho privilégio e é uma grande honra para mim constar tanto no livro como no disco com o tema Com Que Voz, como única estrangeira. Penso que é muito importante para mim de ser escolhida para esta obra. E também já tive o privilégio de ser selecionada e tocar pela Fundação Amália, que também... admirou o meu trabalho. Sim, sim, João Guiar, presidente da Fundação Mário Rodrigues, chegou a dizer que ficou siderado com a sua maneira de reinventar o fado, não só os da Amália, mas o fado em si. Estou a citá-lo. E recebi um convite fabuloso de poder participar e tocar no mesmo palco, por exemplo, com o Camané, que ficou premiado na última Gala Amália. Portanto, para mim, foi mesmo um grande privilégio pelo facto de não ser portuguesa e não ser cantora, no fundo já fazer parte da história do fado. Muito bem, e está de parabéns. E foi esse propósito de termos a oportunidade aqui na Boa Nova, a nossa cota parte de responsabilidade e de possibilidade de divulgar o seu trabalho, de que agradecemos uma vez mais a sua disponibilidade para falar connosco, e será certo que iremos com vocês encontrar-nos mais vezes, uma vez ao telefone, outra vez eventualmente já aqui em Liberdade Hospital, mas que iremos falar mais dos seus futuros trabalhos e iremos estar atentos para o podermos divulgar. Da nossa parte, muito obrigado e até sempre. Muito obrigada, eu mais uma vez agradeço o vosso convite e gostava de aproveitar a oportunidade e agradecer a todas as pessoas que me apoiaram e acarinharam ao longo deste processo do projeto, que é muito importante para mim. E quem quiser saber mais do projeto e ouvir os videoclipes, pode ver através da internet. Basta colocar um violino no fado, uhum. E as pessoas vão ter acesso ao meu site e todos os links necessários dos vídeos e do YouTube, do Facebook. Sim, sim. Do meu site. Durante esta semana, as pessoas que sabem que aqui no Destaque da Boa Nova é só se tirar a nossa página, que é radiobonova.com, e estão lá os vários links para aceder aos vídeos, à sua página. Portanto, é fácil os ouvintes da Boa Nova procurarem e terem acesso àquilo que é o trabalho de Natália e os Kevix. Muito obrigada. Obrigado a nós. Mais uma vez.